Ficheiro 20, página 124. Fiquei a andar de um lado para o outro no minúsculo aposento a examinar tudo. A maior parte parecia imprestável, mas devia haver algumas coisas que mereciam ser salvas. Abri uma das gavetas do armário do boticário, libertando uma lufada de cânfora. Bem, aquilo era útil, com certeza. Fechei a gaveta e esfreguei os dedos empoeirados na saia. Talvez devesse esperar que as ajudantes da senhora Fitz limpassem o espaço para continuar as minhas investigações. Espreitei para o corredor, deserto. Tampouco ouvi ruído, mas não era tão ingênua ao ponto de pensar que não havia alguém nas proximidades. Quer fosse por ordens ou por tato, eram bastante discretos a esse respeito, mas eu sabia que era permanentemente vigiada. Quando ia ao jardim, alguém ia comigo. Quando subia para o meu quarto, via alguém casualmente olhar para cima, ao pé das escadas, para ver que direção eu tomava. E quando chegávamos da nossa cavalgada, não pude deixar de reparar nos guardas armados, abrigados da chuva sob o ressalto do telhado. Não, eu não podia simplesmente ir-me embora dali, nem me seria fornecido transporte e meios para partir. Suspirei. Pelo menos estava sozinha no momento, e a solidão era algo que eu desejava muito, pelo menos por algum tempo. Tentara inúmeras vezes pensar em tudo que me acontecera desde que atravessara o monumento de pedras. No entanto, tudo acontecia tão depressa naquele sítio que mal tivera um instante a sós, a não ser quando estava a dormir. Aparentemente, agora dispunha de um momento só para mim. Afastei a arca empoeirada da parede e sentei-me sobre ela, recostando-me nas pedras. Eram muito sólidas. Estendi os braços e descansei as palmas das mãos sobre elas, pensando no círculo de pedras, tentando lembrar-me de cada pormenor do que acontecera. As pedras a gritarem eram, na verdade, a última coisa de que eu realmente me lembrava. E mesmo assim tinha dúvidas. A gritaria continuara o tempo todo sem parar. Era possível, pensei, que o barulho viesse não das pedras propriamente, mas do que quer que fosse em que eu entrara. Seriam as pedras uma porta de algum tipo? E para onde se abriam? Não havia palavras para descrever o que eram. Uma fenda no tempo, talvez, porque obviamente eu existia então e eu existia agora. E as pedras eram a única conexão. E os sons eram devastadores, mas pensando melhor, agora que já transcorrera algum tempo, pareciam-me muito semelhantes aos sons de uma batalha. O hospital de campanha, onde eu trabalhara, fora bombardeado 3 vezes. Mesmo sabendo que as frágeis paredes das nossas estruturas temporárias não nos protegeriam, médicos, enfermeiras e auxiliares corriam todos para dentro ao primeiro alarme, aconchegando-se para ter coragem. É preciso muita coragem quando há balas de canhão a silvar acima das nossas cabeças e bombas a explodirem em volta. O tipo de terror que eu sentira na época era o que mais se assemelhava ao que eu sentira no Monumento de Pedras. Agora percebia que me lembrava de alguns pontos da viagem através da pedra. Pormenores muito pequenos. Lembrei-me de uma sensação de luta física, como se tivesse ficado presa em algum tipo de corrente. Sim, lutara com todas as forças contra aquilo, o que quer que fosse. Havia imagens na corrente também, pensei. Não exatamente figuras, mas algo como pensamentos incompletos. Alguns eram aterrorizantes e eu lutara para lhes fugir. Enquanto, bem, passava. Teria lutado em direção a outros? Tinha uma certa consciência de lutar em direção a uma espécie de superfície. Teria, na verdade, escolhido aquela época em particular porque oferecia uma espécie de refúgio daquele turbilhão voraz? Sacudi a cabeça. Não obtinha respostas com aqueles pensamentos. Nada estava claro, exceto o facto de que teria de voltar ao círculo de pedras. Minha senhora? Uma suave voz escocesa vinda da porta fez-me erguer o olhar. Duas jovens, talvez com 16 ou 17 anos, permaneciam timidamente paradas no corredor. Estavam vestidas de forma grosseira, com tamancos nos pés e lenços a cobrir os cabelos. A que falara trazia uma vassoura e vários panos dobrados, enquanto a sua companheira segurava um balde com água quente. As ajudantes da senhora Fitz para limpar o consultório. Não estamos a incomodar, minha senhora? Perguntou uma delas ansiosamente. Não, não, assegurei-lhes. Eu já estava de saída. A senhora perdeu a refeição do meio-dia, informou-me a outra. Mas a senhora Fitz pediu-me para lhe dizer que há comida para a senhora na cozinha, quando quiser ir até lá. Olhei pela janela ao fim do corredor. O sol, de facto, já ultrapassara o zénite e tomei consciência da crescente ânsia de fome no meu estômago. Sorri para as jovens. Vou fazer isso. Obrigada. Levei o almoço para o campo outra vez, temendo que Jamie não comesse nada até ao jantar. Sentada na relva a vê-lo comer, perguntei-lhe por que levara uma vida desgovernada atravessando a fronteira para roubar gado. Por essa altura, eu já vi o suficiente, tanto das pessoas que iam e vinham da aldeia mais próxima, quanto dos habitantes do castelo, para ser capaz de dizer que Jamie era mais bem nascido e recebera uma educação muito melhor do que a maioria. Era provável que viesse de uma família bastante rica, a julgar pela breve descrição que me dera da sua propriedade rural. Porque estaria tão longe de casa? Sou um fora da lei, disse, admirado por eu não saber. Os ingleses dão uma recompensa de 10 libras pela minha cabeça. Não tanto como um salteador, disse em tom zombeteiro, mas como um ladrão de galinhas. Só por obstrução? Perguntei incrédula. 10 libras aqui eram metade da renda anual de uma pequena quinta. Eu não podia imaginar que um único fugitivo pudesse valer tanto para o governo inglês. Ah, não, assassínio. Engasguei-me com um bocado de pão e picles. Jamie bateu-me nas costas para me ajudar até eu poder falar outra vez. Com os olhos lacrimejantes, perguntei, quem matou? Ele encolheu os ombros. Bem, é um pouco estranho. Eu não matei o homem por cuja morte sou procurado, mas matei alguns soldados ingleses pelo caminho, de modo que suponho que não é injusto. Parou e mexeu os ombros, como se roçasse nalguma parede invisível. Eu já o vira fazer aquilo antes, na minha primeira manhã no castelo, quando lhe tratara o ferimento e vira as cicatrizes nas suas costas. Foi em Fort William. Passei um ou dois dias em que mal podia mexer-me, depois de ter sido chicoteado pela segunda vez. E a seguir tive febre por causa dos ferimentos. Quando me pus em pé outra vez, alguns amigos tentaram tirar-me do forte, por meios que prefiro não comentar. De qualquer modo, houve um certo tumulto quando partimos e um sargento-mor inglês foi morto com um tiro. Por coincidência, era o homem que me havia chicoteado da primeira vez. Mas não fui eu que disparei sobre ele. Não tinha nada de pessoal contra ele e, de qualquer modo, estava demasiado fraco para fazer mais do que me agarrar ao cavalo. A boca larga estreitou-se e contraiu-se. Embora, se fosse o capitão Randall, talvez eu tivesse feito o esforço. Relaxou os ombros outra vez, fazendo a camisa de linho cru ficar esticada nas costas. Foi isso que aconteceu. É por essa razão que não me afasto muito do castelo sozinho. Aqui, no meio das terras altas, há pouca possibilidade de esbarrar com guardas ingleses, embora eles realmente atravessem a fronteira com frequência. E depois há a patrulha, embora também não se aproxime do castelo. O Colum não precisa muito dos serviços deles, tendo os seus próprios homens. Sorriu, passando a mão pelos cabelos curtos e brilhantes, até ficarem espetados como os pelos de um porco-espinho. Não sou exatamente uma pessoa que passe despercebida, sabe? Duvido que haja informantes no próprio castelo, mas deve haver um ou outro no campo que ficaria muito feliz por ganhar algum dinheiro por dizer aos ingleses onde estou, se soubessem que sou procurado. Sorriu. Deve ter percebido que o meu nome não é MacTavish. O senhor do castelo sabe? Que sou um fora da lei? Sim, cola-me, sabe. É provável que a maior parte das pessoas desta região das Terras Altas saiba. O que aconteceu em Fort William causou muita agitação na altura e as notícias correm depressa por aqui. O que não devem saber é que o Jamie McTavish é o homem procurado. Desde que ninguém que me conheça pelo meu verdadeiro nome me veja. O seu cabelo ainda estava ridiculamente espetado. Tive o impulso repentino de alisá-lo, mas contive-me. Por que usa o cabelo tão curto? Perguntei repentinamente, corando em seguida. Desculpe, não me diz respeito. Só fiquei curiosa, já que a maioria dos outros homens que vi aqui usa cabelo comprido. Ele baixou o cabelo espetado, parecendo um pouco acanhado. Eu também costumava usar o meu comprido. Está curto agora porque os monges tiveram de me rapar a parte de trás da cabeça e ele só teve alguns meses para crescer. Dobrou-se para a frente, na cintura, convidando-me a inspecionar o local. Está a ver aqui atrás? Eu conseguia sentir a cicatriz do ferimento e também vê-la quando afastei os cabelos espessos. A marca tinha cerca de 15 centímetros de tecido recém-cicatrizado, ainda rosado e ligeiramente alto. Pressionei-a ao de leve. Estava bem cicatrizado e fora um bom trabalho de quem cozera. Um ferimento como aquele devia ter sido grande e sangrado consideravelmente. Tem dores de cabeça? Perguntei profissionalmente. Ele endireitou-se, alisando o cabelo por cima da cicatriz. Assentiu com a cabeça. Às vezes, embora nada parecido com o que sentia de início, fiquei cego durante mais ou menos um mês depois do que aconteceu. E a minha cabeça doía insuportavelmente todo o tempo. A dor de cabeça começou a desaparecer quando a minha visão voltou. Pestanejou diversas vezes, como se testasse a sua capacidade de ver. Às vezes turva um pouco, explicou, quando estou muito cansado. As coisas ficam com contornos indistintos. É de admirar que não tenha morrido, comentei. Deve ter uma cabeça bastante dura. Lá isso tenho, dura que nem uma pedra, segundo a minha irmã. Rimo-nos. Como aconteceu? Perguntei. Ele franziu o sobrolho e uma expressão de dúvida tomou conta do seu rosto. Bem, também não sei, respondeu devagar. Não me lembro de nada. Estava perto de Carriarick, com alguns rapazes de Loch Lagan. A última coisa que sei é que ia numa subida difícil, no meio de mato fechado. Lembro-me de ter espetado a mão num azevinho e pensado que as gotas de sangue pareciam amoras. Depois disso, só me lembro de acordar em França, na abadia de Sainte-Anne-de-Beaupré, com a cabeça a latejar como um tambor e alguém que eu não conseguia ver a dar-me algo frio para beber. Esfregou a parte de trás da cabeça como se ainda doesse. Às vezes acho que me lembro de pequenas coisas. Um candeeiro a balançar por cima da minha cabeça, um gosto doce e oleoso nos lábios, pessoas a falarem comigo, mas não sei se isso foi real. Sei que os monges me deram ópio e que sonhei praticamente o tempo todo. Pressionou os dedos sobre as pálpebras cerradas. Havia um sonho que se repetia sempre, três raízes a crescerem dentro da minha cabeça. Grandes e retorcidas, a crescerem e a incharem, a saírem pelos olhos, a enfiarem-se pela minha garganta para me sufocar. Continuava assim sem parar, com as raízes a enroscarem-se, a enrolarem-se e a ficarem cada vez maiores. Finalmente cresciam tanto que me rebentavam o crânio e eu acordava a ouvir o barulho de ossos a estilhaçarem-se. Fez uma careta, uns barulhos semelhantes a tiros debaixo d'água. Credo! Uma sombra recaiu de repente sobre nós e uma bota grande e pesada tocou nas costelas de Jamie. Seu filho da mãe preguiçoso, disse o recém-chegado num tom um pouco exaltado. Empanturrar-te enquanto os cavalos correm por aí. E quando é que aquela potra vai ser domada, hein, rapaz? Não enquanto eu estiver com fome, Alec, replicou Jamie. Entretanto, coma um pouco. Há que chegue. Estendeu um pedaço de queijo para a mão nodosa por causa da artrite. Os dedos, permanentemente curvados, quase como uma garra, fecharam-se lentamente sobre o queijo, enquanto o seu proprietário se deixava cair na relva. Com modos inesperadamente educados, Jamie apresentou o visitante. Alec Ma Macamaon Mackenzie, estribeiro-mor do Castelo Léor. Uma figura atarracada, de bragas de couro e uma camisa rústica, o estribeiro-mor tinha um ar de autoridade suficiente, pensei, para dominar o mais recalcitrante garanhão. A citação de Hamlet veio no mesmo instante à minha mente. O olhar de Marte, ao mando e à ameaça feito. E tinha um único olho, estando o outro coberto com uma venda de pano preto. Como se para compensar a perda, as sobrancelhas cresciam profusamente de um ponto central, ostentando longos fios grisalhos como antenas de um inseto que se agitavam ameaçadoramente dos tufos castanhos. Após um sinal de cumprimento com a cabeça, o velho Alec, pois Jamie assim se referia a ele, sem dúvida para o distinguir do jovem Alec, que fora meu guia, ignorou-me, dividindo a sua atenção entre a comida e os três potros que sacudiam a cauda no prado. Aos poucos fui perdendo o interesse durante uma longa discussão que envolvia o parentesco de vários ilustres cavalos que não estavam entre aqueles presentes, pormenores da genealogia de toda a estribaria durante vários anos e inúmeros pontos incompreensíveis da conformação equina, referente a jarretes, cerneilhas, espáduas e outras partes de anatomia. Como os únicos pontos de um cavalo que eu notava eram a nuca, a cauda e as orelhas, as subtilezas nada significavam para mim. Reclinei-me sobre os cotovelos e fiquei a aquecer-me no calor agradável do sol primaveril. Havia uma paz curiosa naquele dia, uma sensação de coisas a seguirem tranquilamente o seu curso, ignorando os transtornos e tumultos das preocupações humanas. Talvez fosse a paz que sempre se encontra ao ar livre, longe dos prédios e das vozearias. Talvez fosse o resultado da jardinagem, aquela serena sensação de prazer em tocar coisas vivas, a satisfação de ajudá-las a florescer. Talvez fosse apenas o alívio de finalmente ter encontrado uma atividade para exercer, ao invés de ficar a vaguear pelo castelo, sentindo-me deslocada, tão visível quanto um borrão de tinta no pergaminho.